Boa noite. Tá. Eita. Deixa pra lá. Não, quer saber? Vai assim mesmo. Eu tô com um sonho que eu tenho que contar já tem algum tempo. Esse sonho. Sonho nada a ver, pra variar, né? E eu também não sei falar nada do que isso significa. É tudo muito doido. Mas tá lá. Beleza, tava na igreja. Igreja Presbiteriana de Viçosa. Tava sentado no meu banco assistindo. O púlpito. Eu ia falar o culto, mas não é bem um culto. O que tava rolando era um fight, como se fosse luta livre. Foi muito doido, velho. Tava rolando luta livre na igreja, exatamente. Quem que tava lutando? O Matheus Andrade estava lutando com o campeão de luta livre mundial. Foi muito doido. Exatamente. Parabéns, Matheus. Você está nos meus sonhos. Você estava lutando com um cara, velho. Enorme. Ele não era campeão, não. Era vice-campeão. E você estava, tipo, destruindo o cara. Cabulosamente. Isso foi muito massa. E o campeão mundial estava assistindo. Eita, peraí. Buguei. Depois eu continuo. Tchau.